Irmãos, toda vez que nós sentamos para aconselhar um casal com alguma pequena dificuldade ou com algum gravíssimo problema, nós podemos, por horas, por semanas, por meses, aconselhar. Nós podemos levá-los a todos os cursos possíveis, a todos os seminários possíveis. Nós podemos levar a todos os encontros de choro, de muito quebrantamento, de pactos, de aliança. Então eu prometo, promete, prometo, não vai fazer mais, não vou fazer mais. Você promete, prometo, vou ficar bonitinho, prometo, prometo. Agora vão, ai que beleza, que lindeza, salvamos nosso casamento, restauramos tudo, lindo, lindo. Se não for lá atrás e cobrir com o sangue do Senhor, fruto de arrependimento, tudo aquilo que era brecha do diabo, pode ter certeza, mais à frente, entra de novo no vale, na briga, no desentendimento, no problema. E nós podemos perfeitamente, irmão, trocar a circunstância casamento para a circunstância reino, igreja. Quanta gente entra para o reino de Deus? Quanta gente entra para a igreja? Mas não tem o senhorio de Cristo de uma forma real, e continua carregando essas latas. Você pode tentar ajudar a pessoa, você pode aconselhar, você pode fazer alianças, você pode combinar pactos, você pode combinar modo de viver, mas sempre vai ter altos e baixos. Hoje está uma maravilha. Chega semana que vem, o que foi? Está lá a moada reclamando e deu um problema. Altos e baixos. Porque se o sangue de Jesus não cobrir toda a nossa vida, o diabo sempre vai ter legalidades. E não é uma coisa assim genérica, não é um passo de mágica. Plim! A partir de hoje, tudo mudado. Não, irmão. Há um momento em uma oração profética, e no mundo espiritual está estabelecido uma bênção de Deus. A partir de hoje, está liberada a palavra de vitória. Mas se nessa terra eu e você não andarmos para permitir a transformação de Deus, aquela bênção que foi estabelecida no mundo espiritual permanece lá. Não se materializa. Então, no casamento, ou na igreja, no reino, ou em qualquer outra circunstância, eu preciso colocar em prática. Senhor, tem algumas coisas na minha vida que eu nunca dei importância e que eram brechas do diabo. Eu citei algumas, irmãos, porque nós vamos passar aqui a noite inteira citando mais algumas e não vamos completar toda a lista. Vida sexual, tatuagens, relacionamentos, religiosidade, brigas familiares, palavra de maldição, caráter corrompido. Aí podemos colocar um mundo de outras coisas. Mas o Espírito do Senhor é poderoso para trazer à nossa mente, a fim de gerar um arrependimento verdadeiro, tudo o que Ele quer trazer. Filho, lembra daquilo? Faça isso. Filho, lembra daquilo? Faça isso. Eu me lembro de um dia, uma sexta-feira, 1992. Eu não suportava mais uma determinada circunstância. Envolvia uma dívida, envolvia um trabalho e um negócio embaraçado, que não estava prosperando. Depois do almoço, na sexta-feira, eu voltei para casa. Morávamos lá na rua Almirante Tamandaré, 711, sozinho no apartamento. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor. Então o Senhor falou três coisas comigo. Ele disse, devolve a mesa, devolve o pedal. E uma terceira que eu nunca mais me lembrei. E eu falei com Deus, Deus, o Senhor está de brincadeira? Eu estou falando sério, meu Deus, eu não estou aguentando mais aqui o Senhor. O que, que tem pedal a ver? O que, que tem mesa a ver? Meu Deus, não tem nada a ver. O Senhor falou, devolve. Irmão, era uma coisa interessante, porque eu havia comprado uma quantidade muito grande, um caminhão inteiro de móveis para o escritório da empresa. E veio uma mesa a mais. Eu liguei para a empresa, ó, vem uma mesa a mais, vem buscar. Eles não vieram, eu falei assim, eu já avisei, eu já fiz minha parte, ó, é minha agora. E ficou, não, eu já avisei. Na hora que eles vierem, eles venham aqui e pegam. Eu já fiz a minha parte, né? O senhor falou, devolve a mesa. Mas, meu Deus, isso não tem nada a ver com a minha tribulação. Não é possível que eu estou nessa tribulação por causa da mesa, meu Deus. Devolve o pedal. Eu falei, meu Deus, o pedal. O pedal não é esse aqui, mas é porque eu devolvi, né? Mas é um igual a esse aqui. Eu falei, meu Deus, o pedal, o que tem a ver? Tem um amigo, músico, com um estúdio, que tinha uns 10 pedais desses lá sobrando. E eu não tinha nenhum. E eu estava precisando de um. E eu falei com ele, o seguinte, está estragado? Ah, está estragado, não sei o que eu faço. Me dá que eu conserto para você. Mas lá no meu coração, eu falei assim, eu conserto, fico com ele, porque não vai precisar. Um dia, se eu precisar, eu vou lá, compro outro e eu vou. E o senhor falou, devolve o pedal. Eu falei assim, senhor, eu não tenho como ir nem na empresa da mesa, nem no homem do pedal. Mas agora, eu posso dizer ao senhor, está devolvido. E eu comecei a colocar minha vida diante do senhor, e algumas coisas que o senhor foi mostrando, eu comecei a executar naquela tarde, dentro do apartamento. Há 5 meses que eu não tinha um final de semana de paz. Aquele final de semana foi de paz. E se seguiram vários dias de operações milagrosas de Deus, que me desembaraçaram de tudo aquilo de uma forma tremenda, eficiente, eficaz. Deus me desembaraçou de tudo aquilo. Não adianta você tentar lembrar de mesa ou de pedal agora. Porque esse não é o princípio. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que eu peguei. O princípio é, Senhor, o que eu deixei de brecha para trás? E pode ter certeza, irmão, que as minhas brechas não foram só uma mesa e um pedal. Mas o Senhor foi me levando a cobrir uma por uma. E a cada brecha que eu cobria com o sangue do Senhor, num arrependimento genuíno, Senhor, eu sei, isso não tem lugar nunca mais na minha vida. A cada brecha fechada, o Senhor gerava uma bênção nova. Porque é um princípio de legalidade. Se a chave desse carro que está ali está na sua mão e pertence a você, ninguém mais pode abrir aquele carro. Nem a polícia pode abrir aquele carro. A chave da sua casa, ninguém pode abrir sua casa, nem a polícia. Tem que haver uma palavra de um juiz que tem autoridade para estabelecer que isso é justo, para que a polícia entre lá. Por um princípio de legalidade e de justiça. Portanto, enquanto houver uma legalidade do reino das trevas, Deus não pode entrar lá. Mas a partir do momento em que eu fecho a legalidade do império das trevas, Deus começa a agir e a atuar de forma sobrenatural, soberana, poderosa. Vida sexual, tatuagens. Irmão, esse não é só um pequeno detalhe. Assim como Paulo trata de algumas questões ali nas suas epístolas, como Paulo fala aos coríntios sobre algumas coisas específicas do contexto deles, o Senhor está falando a nós algumas coisas específicas do nosso contexto de hoje, como vida sexual, tatuagens, ou outras coisas que o Senhor vai mostrando, outros pactos. Tem pessoas que têm uma necessidade enorme de caminhar na tendência da moda, sem saber que isso é uma aliança. É uma aliança. Pessoas que têm uma necessidade de adquirir coisas. Tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. É uma aliança com Mamon. E quantas outras alianças? A vida de religiosidade, brigas familiares, palavras de maldição, caráter corrompido, coisas que foram feitas lá atrás e que a gente deixou. Ah, já passou. E que o Senhor quer que a gente ponha no altar. Com arrependimento. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, irmão. Nós podemos nos reunir para aconselhar, para tentar uma vitória, para tentar que Deus ponha a mão no assunto e abençoe e melhore. Mas, irmão, pode ser que nunca esse assunto seja resolvido. Porque aonde houver uma legalidade, não importa quando ocorreu, se o sangue de Jesus não cobrir, o inimigo continua tendo a porta aberta. Você pode achar que não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas arranca esse autogoverno da tua vida e fala: Senhor, eu não preciso ir para um analista para descobrir minha história, eu não preciso fazer uma vasculhada assim, minuciosa, para tentar descobrir. Não, Senhor, não é na força do nosso braço, mas o teu Espírito, suavemente, lindamente, vai me fazer compreender quais são as coisas que eu precisava ter me arrependido de verdade, e nunca me arrependi. É o cuidado carinhoso, paternal de Deus para comigo e para com você. Senhor, eu não preciso passar por toda uma via crucis para tentar resolver aquele passado. Eu quero resolver aqui agora. E, Senhor, que seja o primeiro passo, mas vai ser aqui agora. Eu estou tendo a oportunidade de rever minha vida e ir lá no para-choque da minha família, do meu casamento, da minha vida, e arrancar essas latas que eu carrego fazendo barulho a vida inteira. A gente vai orar, a gente busca conselho, a gente tenta, mas a nossa vida continua arrastando essas latas e fazendo barulho. Se houve uma palavra de maldição, se houve, Senhor, um ato meu que desonrou o Senhor, traga a luz. Senhor, no casamento, na vida a dois, com o marido, com a esposa, ou, Senhor, com outras pessoas, se houve, Senhor, alianças, ou se eu nem percebi e assinei alianças, traga-me uma dor que me leva ao arrependimento. Não a dor que gera morte, segundo o mundo, mas uma dor de arrependimento. Hoje eu entendo, isso não é do reino de Deus, e nunca mais haverá lugar na minha vida. Uma decisão, Senhor. Eu cometi erros, eu cometi pecados, Senhor, aquilo que eu fiz, isso, Senhor, era pecado, e hoje eu me arrependo. E, Senhor, se eu preciso voltar e reconciliar com alguém, se eu preciso voltar e restituir a alguém, se eu preciso voltar e confessar a alguém, o teu Espírito vai me conduzir, mas eu vou fechar qualquer brecha do diabo na minha vida. Eu estava aconselhando um casal, um novo casal, envolvidos em adultério, em brigas. E o Senhor me disse: filho, você pode tentar o que for, mas no dia em que esse casal compareceu diante de mim, eles não poderiam ter feito do jeito que fizeram. Eles tinham que ter quebrado a maldição que veio da mãe, da sogra, do pai, do sogro. Eles precisavam ter se arrependido da vida promíscua, da vida sexual ilícita com tantos outros, e da vida sexual ilícita entre eles mesmos. E eles brincaram comigo. E eles mantiveram legalidades para os demônios. Por isso, não podia terminar de outro jeito, senão nessa desgraça que está o relacionamento deles. E eu não podia nem dar conselhos, eu não podia nem gerar a expectativa de que ia uni-los de novo. Eu precisava levá-los a um arrependimento. Senhor, me ajuda a compartilhar a tua palavra, de tal forma que venha arrependimento. Eu estou andando por um caminho de morte. Eu estou achando que os prazeres dessa vida são lícitos e é assim que a sociedade diz. Eu não aceito que alguém diga o contrário. Esse negócio de religião eu não aceito, Senhor, mas eu quero honrar o Senhor e eu quero ser sábio. Eu não vou permitir que lá na frente, como eu vejo na vida dos meus pais, se esse for o caso, irmão, como eu vejo na vida dos meus tios, se esse for o caso, como eu vejo na vida dos meus patrões, se esse for o caso, como eu vejo na vida, Senhor, das pessoas à volta na sociedade, como é o caso, como eu vejo até mesmo, Senhor, na arte, no teatro, na música, Senhor, na novela, na televisão, o mundo proclama que é assim mesmo. Senhor, eu não vou viver isso. Eu quero abençoar a minha vida. Eu quero honrar o Senhor. Eu quero cumprir a minha parte. Eu quero ser fiel. Continue orando ao Senhor, irmão. O povo de Israel temia também ao Senhor. E dentre o povo fizeram para si sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam ministério nas casas dos lugares altos. Assim, temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, do meio das quais tinham sido transportados. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor enviou a praga. Por isso o Senhor liberou os inimigos. Por isso o Senhor permitiu o cativeiro. Senhor, nós queremos proclamar o teu evangelho libertador. Senhor, esta palavra poderia ser para alguém uma tristeza de morte. Mas não é o psicólogo falando, Senhor. Senhor, não é um legalista falando da moral, dos erros. Senhor, não é um conjunto de regras religiosas que alguém tem que obedecer. Senhor, é a tua palavra que nos ensina que há uma tristeza que é para arrependimento. É a tua palavra que nos ensina que tudo aquilo que desonra o Senhor, que foi o maligno que fez no meio do engano e das trevas, pode ser tomado pelo teu sangue. Podemos ter uma vida transformada. É a tua palavra que diz. E nós queremos cobrir cada área e cada assunto da nossa vida com essa tristeza para o arrependimento, com essa convicção no conhecimento da tua palavra, de que o que fizemos era pecado, era aliança com as trevas, era legalidade para o diabo, era o costume dos povos, era o costume da sociedade, era o que todo mundo faz, mas não era o que o Senhor havia ensinado. Hoje nós sabemos disso e declaramos ao Senhor: cubra-nos com teu sangue e nos perdoe. E declaramos ao Senhor: o teu Espírito nos conduzirá e nos sustentará para que isso nunca mais tenha lugar na nossa vida. Não é só porque não dá para fazer mais, Senhor. Não é só porque passou a época de fazer aquelas bagunças, aquelas loucuras. Não, Senhor. É porque hoje eu entendo, Senhor, que eu não dou mais legalidade para o diabo na minha vida. Se você pode orar assim, irmão. Se há algo específico que você pode colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço que isso, aquilo e aquilo outro deu legalidade ao diabo, eu nem sabia, eu nem via, e até hoje nem achei que era problema. Eu reconheço. Mas hoje eu tomo uma posição diante do Senhor. Hoje eu me coloco diante do Senhor para receber de ti uma intervenção que gera uma tristeza para o arrependimento. Se você tem algo específico e quer colocar no altar do Senhor hoje, naquele dia, dia 23 de setembro de 2007, eu coloquei no altar do Senhor e se encerrou a legalidade do maligno. Foi coberto pelo sangue do Senhor, não é apenas porque o pastor orou, mas porque eu tive entendimento. Meu Deus, eu não sabia, eu não tinha alcançado desta forma, mas eu reconheço, era pecado contra o Senhor, era legalidade para o diabo, e hoje eu fecho aquela legalidade. Põe o teu sangue sobre isso. Se você pode orar assim, se você reconhece e precisa orar assim, fique de pé, irmão. Se você está assistindo, ouvindo pelo CD, baixe sua cabeça e feche os seus olhos. Por nada, saia rapidamente agora. Por nada, você que está ouvindo o CD, por nada desligue e vá fazer outra coisa. Gaste um tempo com o Senhor agora. Tem coisa, Senhor, que eu não consigo me libertar. Tem pecados, tem defeitos que eu não consigo me libertar. E com toda sinceridade eu estou pedindo ao Senhor, põe o teu fogo lá na origem. No dia, no momento, na circunstância exata em que o maligno ganhou alguma legalidade na minha vida, põe o teu fogo. Se é necessário, me lembre, Senhor, destas coisas que foram mencionadas e que eu vivi. Eu tomo pela fé, em submissão, essa verdade. Reconheço o meu pecado e decido agora, isso não tem lugar na minha vida mais. Todas as vezes que eu me lembrar, eu vou poder até testemunhar, eu pecava assim. Era algo grave, de legalidade do inferno que eu dei na minha vida, mas um dia eu me arrependi e foi coberto com o sangue de Jesus e nunca mais o diabo teve essa legalidade na minha vida. Não aceite tristeza que não gera arrependimento. Não aceite tristeza estendida que nunca alcança arrependimento. Não aceite culpa. Não aceite acusação. Não aceite peso algum. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E toda vez que porventura o maligno te soprar, você vai dizer: Satanás, o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Eu já aprendi que isso era pecado na minha vida. Eu renunciei ao pecado. Eu me arrependi. Isso não tem lugar na minha vida mais. Fora, no nome do Senhor Jesus.